Olá, amigas, amigos, ouvintes das boas músicas. Aqui Ricardo Vilas com o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O disco do dia de hoje é O Que É Meu, com a grande Nilce Carvalho. Eu vou me banhar de manjericão, vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão, e vou voltar lá pro meu congado, pra pedir pro santo, pra rezar quebrando o porta mal rolhado. E vou voltar lá pro meu congado, pra pedir pro santo, pra rezar quebrando o porta mal rolhado. Eu vou me banhar. Banho de manjericão de João Nogueira e Paulo César Pinheiro, com a Nilce Carvalho. Batendo com a mão, e vou voltar lá pro meu congado, pra pedir pro santo, pra rezar quebrando o porta mal rolhado. E vou voltar lá pro meu congado, pra pedir pro santo, pra rezar quebrando o porta mal rolhado. Vamos ouvir um trecho de Festa, uma composição de Gonzaguinha. Sol vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza. Céu de aço bem limpinho é natureza, em visão que tem muito de prazer. Mas o lindo pra mim é céu cinzento, com carão entoando seu refrão. Prenúncio que vem trazendo alento da checada das chuvas no sertão. Ver a terra rachada amolecendo, a terra dos pobres enriquecendo, o milho pro céu apontando, o feijão pelo chão enramando. Produzido pela Nilce e por Edu Krieger, O Que É Meu traz um time de primeira da música brasileira. Paulão Sete Cordas, Zé Luiz Maia, Camila Costa, Cristóvão Bastos e vários outros. Doces Recordações, de Ivone Lara e Délcio Carvalho, numa interpretação maravilhosa da Nilce Carvalho. Sei que é de dizer que não virá jamais, pra me tirar a paz e até me condenar a ter nos dias meus doces recordações e muitas aflições turvando meu olhar. Sei que nos meus sonhos há de aparecer qual nuvens feito dor no céu do meu sofrer, e em troca ouvirás uns versos de canção vindos de um coração que apenas quis te amar. Mas nada há de se perder, a própria dor há de valer, o mundo é bom professor a te ensinar que o remorso é qual espinho que vai ferindo nas dosagens de carinho. Disco do dia trouxe hoje O Que É Meu, da Nilce Carvalho. É um lançamento da Biscoito Fino, pode ser encontrado nas melhores lojas do ramo. O site da Nilce Carvalho é www.nilcecarvalho.com.br, e você pode ter informações também sobre esse disco no site da Biscoito Fino, www.biscoitofino.com.br. Até amanhã com mais uma dica do Disco do Dia.